lágrima no poço quando ouvi a mensagem de um MC. Levante-se, mova-se, erga-se. Geração pós-ditadura, longe expectativa. Falida pra existir, a cultura de rua crescia. Voz ativa, de política em política. Sobrevivemos, longe da estatística. Porque o rap salva a vida há mil anos. Desde pé de pato, a missão é o resgate dos manos. Refleti, a voz de Racionais desde 89. Fortaleci a mente pra fazer meu corre. Já vi muitos MCs que se achavam tais, mas vários com seus egos chai. Aprendi a esperar o tempo e insistir. E melhor fiquei com o tempo, resisti. O rap minha fortaleza, meu escudo. E com poucos como eu vou superando tudo. Tipo com baby, I like you. O rap foi quem me despertou. É sentiu, o vírus contaminou. E é quem me leva pro topo. Tipo com baby, I like you. O rap foi quem me despertou. É sentiu, o vírus contaminou. É quem me leva pro topo. Já curti um som, uma cota atrás, cê nem tá ligado. Eu e meu irmão não toca fita, pele quebrado. Até que em 99 eu vi um som foda. Era no mundo da lua do SNJ. Eu pirei, curti, paguei um pau, viajei. Colei no show e cantei, até bate cabeça, pulei. Foi ali que bateu inspiração pra valer. Decidi, é isso que eu quero fazer. Era ano 2000, tinha black total. Tinha rap Brasil e os moleque mil grau. Na vila, rádio pirata até era o que bombava, favela se sentia bem representado. Só escrevia poesia e mais nada. Nem pensava que um dia mostraria pras quebrada. Veio da caixa a coragem que eu precisava de afirmar pra esse mundão que aqui estava. Tipo com baby, I like you. O rap foi quem me despertou. É sentiu, o vírus contaminou. E é quem me leva pro topo. Tipo com baby, I like you. O rap foi quem me despertou. É sentiu, o vírus contaminou. E é quem me leva pro topo. Fala Enésimo, pode dar em doido. Organização xiita é distribuição de ideias. Salve, salve família hip hop. Essa é a volta dos meus manos, organização xiita. Pra desmascarar os falsos MCs. A importância desses manos nos anos 90 foi mostrar que o rap é forte aqui em São Paulo, assim como em Nova York. É trazer o grito de novo para o hip hop. Avante xiita. O xiita pra mim é o seguinte, é a essência do rap nacional verdadeiro, entendeu? Carapicuíba, Osasco. É maior orgulho da cidade de São Paulo e grande São Paulo ter uma banda de rap com a atitude que o xiita ainda tem hoje, morou? E sempre foi assim. Eu também sou xiita, malandro.